Lencinho de Nhandoti, Elisio Vizé Goiano Princesa e também teve Tunico e Tinoco Cabocla. É uma moda mais bonita, mais jeitada que a outra aqui na nossa programação. Sertão Cabocla, a gente segue juntinho. São 2 horas de muita viola aí no seu rádio. Fique ligado, Sertão Cabocla volta já. O melhor da música sertaneja está de volta no seu rádio. Tem jeito não, é Sertão Caboclo, levando moda sertaneja de qualidade aqui na sua rádio preferida. Obrigado pela audiência. Vamos lá, trazendo mais moda boa, mais sucesso, mandando abração para todo mundo que está participando aqui. Você também pode, você sabe disso, né? Aqui você tem um canal direto para poder falar com a gente, para dar a sua sugestão, para pedir a sua moda, para indicar o seu sucesso raiz. É pedidomusical.com.br. Repetindo, pedidomusical.com.br. Quem tá com a gente aqui é o Lorival. Alô, Lorival, muito obrigado. Tá mandando lá pro Flávio, pro Mike, pro Dinho, o Ítalo e a esposa também, a Cida, estão aqui acompanhando o nosso programa. Muito obrigado. Gileno, meu querido, abração pra você, abração pra toda a família aí. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho sempre aqui com a gente, tá ok? Dião Londrina e Bardianinho chegando. Homem sem rumo. E quando chegou o Natal, dia em que Jesus nasceu, lá em casa todos reunidos, só fica faltando eu. Não posso mandar dizer o que me aconteceu. Sabedoria. para uma viagem no mundo da música sertaneja. Oi, magro e velhinho, morrendo no pasto, servindo seu dono na vida e na morte, seu último luto agora é seu couro, pois ele precisa de um laço bem forte. Quando o couro é magro, seu laço é mais firme, por isso o boizinho tem que emagrecer. Ficou decidido seu triste destino, de fome, de sede, precisa morrer. Depois, pra no mesmo pasto assar outros bois. Seu couro trançado vai servir depois, pra no mesmo pasto assar outros bois. Cortaram-me a língua pra impedir que comam e perca a gordura. Estraga seu couro, por isto não pode comer as pastagens que cobrem de verde seus campos e morros. Que triste martírio sentir água fresca molhando seus cascos sem poder beber. Tomara que o couro embate depressa, deixaria de tanto sofrer. Seu couro trançado vai servir depois, pra no mesmo pasto laçar outros bois. Seu couro trançado vai servir depois, pra no mesmo pasto laçar outros bois. Também sente dor, cortaram-me a língua pra morrer de fome e fazer seu couro subir de valor. Poisinho, me ponho em sua defesa e grito as mais altas tribunas dos céus, pra que Deus coloque com severidade no banco dos réus. Seu couro trançado vai servir depois, pra no mesmo pasto laçar outros bois. Seu couro trançado vai servir depois, pra no mesmo pasto. Estamos apresentando Sertão Caboclo. Sofrer por ti, porque vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. apaixonado, Milionários é Rico, teve do Duque Dalvan, Laço de Couro Magro, Daniel Travessia do Araguai com Zé Camilo, passou por aqui também o Tião Londrini, Par de Aninho, Homem Sem Rumo, é um sucesso mais bonito, mais top do que o outro, aqui no Sertão Caboclo, e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda hora, hein? Já já tem Pedro Bento e Zé da Estrada. Daqui a pouco tem mais Sertão Caboclo. Sertão Caboclo. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. 6:56. Voltamos a apresentar Sertão Caboclo. Sertão Caboclo. Vamos lá, minhas preciosidades! Estamos de volta aqui com o Sertão Caboclo, né? É muita moda sertaneja bonita, muito modão sertanejo de viola, muita moda raiz. Eu quero muito abraçar todo mundo que tá aqui junto com a gente, a quem participa através do nosso pedido musical.com.br. Quem não participa aí, manda pra gente também, viu? Manda seu alusão, quem nunca participou, é só você acessar esse site aí no seu notebook, computador, tablet, tá? E manda pra gente o seu alusão. Pedido musical.com.br. Quero mandar um abraço bem especial lá pro Sérgio, né? O Tobias, que também tá acompanhando aqui com a gente, Silvana, muito obrigado, Flávio Guimarães, a Neuza também tá aqui junto com a gente, né, Neuza? Obrigado pelo seu carinho, viu? Obrigado pela sua companhia aqui na programação do nosso Sertão Caboclo. E vamos de modão! Agora tem sucesso com Pedro Bento e Zé da Estrada. Esqueça Coração. Esqueça coração, aquela ingrata. Esqueça essa mulher que não te quis. Amanhã será um novo dia. Um outro alguém virá te fazer feliz. Esqueça coração que não te ama. Daqui pra frente será tudo diferente. Um outro alguém compreenderá teu sofrimento. E você será feliz para sempre. Não adianta sofrer por esse alguém que te deixou sofrendo assim amargamente. Esqueça coração apaixonado, que no momento ela tem outro pretendente. Esqueça coração, aquela ingrata. Esqueça essa mulher que não te quis. Amanhã será um novo dia. Um outro alguém virá te fazer feliz. Esqueça coração que não te ama. Daqui pra frente será tudo diferente. Um outro alguém compreenderá teu sofrimento. E você será feliz para sempre. Não adianta sofrer por esse alguém que te deixou sofrendo assim amargamente. Esqueça coração apaixonado, que no momento ela tem outro pretendente. No mundo da música sertaneja, Sertão Caboclo. Sertão Caboclo. Anunciando que o dia já veio. Sertão Caboclo. O passado de presente na sua rádio preferida. Sertão Caboclo. Este chão abençoado, eu acabo de chegar. Eu venho de Ponta Grossa, não carrego patuá. Me criei na terra roxa, sou filho do Paraná. Já plantei ponta de cana, já formei canavia. Essa terra é boa. Ela é feita de pinho, braço de jacarandá. Não confio em ferradura, nem em pedra de cevar. Já plantei ponta de cana, já formei canavial. Essa terra é boa. Ai, senhor. Música raiz sertaneja. Lá no sertão nordestino, onde Caculo nasceu, nas noites do Ceará foi que ele conheceu. Que só no sertão a beleza, e olhando pra natureza, esta canção escreveu. Seu verso derradeiro, e hoje o Brasil. Sertão, Abel e Caim, passou por aqui o Lio e Léo, essa terra é boa. Fim de baile, Gine Gena e ainda Pedro Bento e Zé da Estrada, Esqueça Coração. Daqui a pouquinho tem mais modão, hein? Já, já tem mais sucesso de viola. Fique ligado, Sertão Caboclo, volta. A FIFA anunciou que os 16 estádios que receberão jogos da Copa do Mundo terão salas sensoriais, ou seja, especiais para torcedores com necessidades sensoriais. Essas salas terão TVs projetadas para promover o relaxamento e a regulação sensorial. Terão iluminação reduzida com menos ruído e recursos táteis, e assentos confortáveis. E pessoas com autismo, demência e ansiedade também poderão utilizar essas salas a qualquer momento. Estilo, qualidade e preço justo. Trabalhamos com óculos de grau, óculos adulto e infantil. E trabalhamos também com a marca Ray-Ban. Rua Presidente Antônio Carlos, número 20, no centro. WhatsApp 988933337. Avenida da Moda 2761. Telefone 3413-3327. WhatsApp 99993-3327. Você roda a cidade inteira e vem pra sua. E vem pra sua. Preferida, a ótica Frisan é a sua preferida. A partir da boa nova do Reino de Deus e em espírito de conversão, a campanha da Fraternidade 2026 quer colocar a moradia digna como prioridade junto a todos os demais serviços essenciais a toda a população. O tema Fraternidade e Moradia para a campanha da Fraternidade 2026 foi sugerido pela Pastoral de Moradia e Favelas do nosso Brasil e foi acolhido pelos bispos do Conselho Episcopal de Pastoral para ser o tema desta campanha da Fraternidade. Participe da campanha da Fraternidade 2026 na sua comunidade. Aqui é bom demais. A nossa missão FM pelo aplicativo. Baixe no site radios.com.br e pesquise Nossa Missão FM. Coloque na lista favoritos e pronto. Você pode ouvir a nossa FM em qualquer lugar. Queremos ser a sua melhor companhia sempre. No ar desde 1997. Pratique um trânsito seguro. Respeite a sinalização. Os pedestres também fazem parte do trânsito. Seja educado e paciente. Respeite a faixa de pedestre. Não use seu celular durante o trânsito. Atenda esse chamado. Seja a mudança no trânsito. Se beber, não dirija. A imprudência pode destruir sonhos. Trânsito seguro é a gente que faz. Materiais elétricos. A energia está aqui. Ampla variedade de materiais elétricos de qualidade, como padrão CEMIG, fios, cabos, interruptores, tomadas, chuveiros, iluminação, interfones, ventiladores e muito mais. Venha nos visitar. Rua Jerônimo Neto, 62, atrás do Colégio Estadual. 3521-1847. WhatsApp 99133-1095. Líder Materiais Elétricos. A sua loja de materiais elétricos para Passos e região. Oi, 37, nossa FGB, sempre com você. 7:11. Agora no seu rádio, a previsão do tempo. Olá, Hoje é terça-feira e você confere a previsão do tempo para a região sudeste. Dia de variação entre sol e nuvens, possibilidade de chuva rápida em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente no fim da tarde. Minas Gerais e Espírito Santo terão tempo mais seco e temperaturas agradáveis. Você acabou de ouvir a previsão do tempo. A viagem ao passado está de volta no seu rádio. Sertão Caboclo. Quem aí pediu mais um modão de viola? Tá todo mundo curtindo a nossa programação, né? E todo mundo a fim de cantar sucesso junto com a gente, isso é bom demais. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo e vamos lá, trazendo mais uma rodada de ouro, mais uma rodada de viola pra você acompanhando a gente. Agora tem Tibagi Miltinho, Noite Triste. Fazendo

flechada no peito, sem saber quem atirou. Nesta hora a gente grita, berra e chora e acredita que o milagre aconteceu. De joelho na calçada, perguntei com voz cansada, quem será que me atendeu? Já estava amanhecendo, a alegria me aquecendo, quando entrei na catedral. Cada santo que eu via, eu de novo agradecia e jurava ser real. Vejo o santo de passagem, não me toque nas imagens, me avisou o sacristão. Pois lá ninguém explicava uma flecha que faltava na imagem de São Sebastião. Mineiro e Marciano, Milagre da Flecha. Teve Felipe Falcão, Carro e a Faculdade, Violinha, Companheira, Leôncio e Leonel, Tibagi, Mildinho, Noite Triste. É mais um sucesso, é mais um modão de ouro aqui na sua rádio. Daqui a pouquinho a gente já volta, hein? E tem Gilberto e Gilma. Daqui a pouco tem mais Sertão Caboclo. Sertão Caboclo. A melhor 87. 7:26. O melhor da música sertaneja está de volta no seu rádio. Gabanã! Paixão, que o Sertão Caboclo tá na área, levando moda sertaneja de qualidade para todo mundo, modão raiz, para você que tá sempre aqui na nossa audiência. Eu te convido, né, para participar, para curtir, para cantar todos os dias aqui com a gente. Preparamos 2 horas diárias de uma programação diferenciada, com muita viola chonada, com muita viola bonita, tá bom? Agora chegando Gilberto e Gilmar, Fuscão Preto. Meu Deus do céu, diga que presente na sua rádio preferida. Te querer se teu amor tem outro dono. Me deixe, mulher, eu prefiro o abandono. Como posso te querer se teu amor tem outro dono? Agora estou decidido, vou viver com a solidão. Quero fugir de você, nem que eu morra de paixão. Quero fugir de você, nem que eu morra de paixão. Deixe, mulher. Me deixe, mulher. Eu prefiro o abandono. Como posso te querer se teu amor tem outro dono? Me deixe, mulher. Eu prefiro o abandono. Como posso te querer se teu amor tem outro dono? O retrato que me deste, vou rasgar em pedacinho. Quero tirar da lembrança que gostei dos teus carinhos. Quero tirar da lembrança que gostei dos teus carinhos. Me deixe, mulher. Me deixe, mulher. Eu prefiro o abandono. Como posso te querer se teu amor tem outro dono? Me deixe, mulher. Eu prefiro o abandono. Como posso te querer se teu amor tem outro dono? Tem meu peito amargurado, tem um coração que chora. Pra te amar foi num segundo, pra esquecer de muitas horas. Pra te amar foi num segundo, pra esquecer de muitas horas. Me deixe, mulher, eu prefiro o abandono. Como posso te querer se teu amor tem outro dono? Eu prefiro o abandono. Como posso te querer se teu amor tem outro dono? Me deixe, mulher. Eu prefiro o abandono. Como posso te querer se teu amor tem outro dono? Sertão Caboclo e o melhor da música raiz. A filha do meu patrão. Para mim foi um duelo ter um tesouro tão belo e não pôr. Maldita. Irmãs Freitas e Boninho, Telefone Maldito. João Mulato e Douradinho, Menina do Riacho, Zeta Pera e Teodoro, Me Deixe Mulher e ainda Fuscão Preto, Gilberto e Gilmar. Tamo junto, hein? Muito Sertão Caboclo aqui na programação pra você ouvir e cantar com a gente. Fique ligado, Sertão Caboclo. Nossa, a melhor. 87. O calorão chegou para ficar e para amenizar os dias quentes, conte com a Refritec Ar, empresa pioneira em climatização para Passos e região. A Refritec vende as melhores marcas de ar-condicionado e climatizadores do mercado, além de fazer a instalação, manutenção e passagem de infraestrutura, seguindo as normas estabelecidas pelos fabricantes. Ligue ou chame no WhatsApp 35 3522 8506 ou 35 98816 1903. A festa vai começar. Vem pro São Jerônimo, o supermercado da cidade. O Brasil inteiro pronto pra gritar. Brasil, seleção em campo. É hora de acender a churrasqueira. E a festa é com o São. Voltamos a apresentar Sertão Caboclo. Sertão Caboclo. Estamos de volta. E quem disse que no Sertão Caboclo só tem moda de viola? Claro que tem moda de viola e de qualidade, né? Mas também tem a moda romântica, o modão sertanejo apaixonado. Você sabe que o último bloco é só pra falar de amor. Então vem com a gente porque tá começando o último bloco com Leandro e Leonardo. Talismã. Mas eu gosto de você. deixou sozinho o meu pobre coração. Por sua causa vivo sozinho a sofrer. Foi o alguém que eu dediquei a minha vida. Me entreguei de corpo, alma e coração. Dava carinho quando você precisava. Por qual motivo me fizesse traição? Dava carinho quando você precisava. Por qual motivo me fizesse traição? Quando passava, por qual motivo me fizesse traição? Dava carinho quando você precisava. Por qual motivo me fizesse traição? Quando passares por mim, e já que não me conhece, embate nunca se lembra, que apanha jamais esquece. Quando passares por mim, finja que não me conhece, embate nunca se lembra, que apanha jamais esquece. Quando passares por mim. Me afasta e me arranha, mas as nossas desavenças não entram no quarto quando a gente se arranha. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume, eu acabo morrendo de tanto ciúme. Sertaneja. Música.

vocês estão afinadinhos, tão refrão sem a banda aqui, só vocês. As águas do São Francisco estavam boas. Agora! Este é o grande motivo que... Mas isso eu achei foi bom. Notícias do mundo digital, ciência e tecnologia. No próximo dia 27 de maio, o aguardado game 007 First Light será lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series S e X. Já a versão para Switch 2 chegará só no final do ano. Lembrando que o último trailer já está disponível na internet. O game foi produzido pela IO Interactive, a mesma da série Hitman. Panificadora Pão e Arte. Serviço, qualidade, higiene e confeitaria. Que delícia! O melhor atendimento da cidade. Ligue 3521-5455. Avenida Expedicionários, esquina com Barão do Rio Branco. Disque entregas 3521-5455. Ou mande mensagem pelo WhatsApp 999-72-5455. Panificadora Pão e Arte. O melhor pão da cidade. Ligue na nossa. O romantismo no seu fim de noite. Songs of Love. De segunda a sexta, às 22h30. Olá, tudo bem com você? Eu sou Hernani Freitas e quero convidar você para viajar comigo. É isso aí. Viajar é bom demais, viu? Quero convidar você para viajar comigo para Aparecida, São Paulo, de 3 a 6 de setembro, no Hotel Imperador, pertinho da Basílica. Depois, na Semana da Criança, em outubro, de 9 de outubro a 14 de outubro, no Refúgio das Toninhas, em Ubatuba, São Paulo. E em janeiro, para Porto Seguro, na Bahia, de 4 a 6 de janeiro de 2027, a nossa diversão é no berço do descobrimento. Me chama no zap 35999775742. 35999775742. Tenho certeza que é diversão garantida. Oito e dois. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola. Dois times brasileiros entram em campo nesta terça-feira pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Ambos já estão classificados para o mata-mata. 19h no horário de Brasília, o Mirassol visita o Lanús para se manter na liderança do grupo. O Flamengo, que já garantiu a liderança da chave, recebe o Cusco às 9h30 e mira a melhor campanha da primeira fase. Já pelo encerramento da fase de grupos da Sul-Americana, serão 3 brasileiros em campo. 19h tem Grêmio e Montevideo City Torque, São Paulo e Boston River. E às 9h30 o Santos recebe o Deportivo Cuenca. Todos chegam à última rodada na briga por uma vaga no mata-mata, seja para as oitavas de final ou para os playoffs. Os demais jogos que fecham a fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana estão marcados para quarta e quinta. Já o mata-mata começa apenas depois da Copa do Mundo. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Nossa FM, para quem tem bom gosto musical. Chego em casa só o meu cachorro vem me encontrar, pula em mim, fica feliz ao me ver, ao contrário de você que nem liga pra mim e nem quer saber como foi o meu dia. Na verdade somos parecidos, dois estranhos sem se falar. Viver assim não dá, não dá, não dá. O nosso caso é complicado, não tem solução. Não tem sintonia a nossa paixão. Amor desencontrado é melhor jogar fora. pra você eu tô indo embora. Amor que não valeu, amor que não deu certo, tudo se perdeu, foi chuva no deserto. Amor que não valeu, amor que não deu certo, tudo se perdeu, se perdeu, foi chuva no deserto. O nosso caso é complicado, não tem solução. Não tem sintonia a nossa paixão. Amor desencontrado é melhor jogar fora. Não adianta insistir no que deu errado. Agora não tem jeito, é cada um pro lado. Adeus pra você, eu tô indo embora. No deserto. 8:16. Noite em meu leito, paixão e meus sonhos voar.